dor existe, o sofrimento vem. A vida pesa e nos faz reféns. Choramos tanto até lágrimas de sangue. E o coração às vezes já não se aguenta. Perdemos gente que a alma amava. Passamos fome, frio e madrugada. O desespero grita dentro do peito. Mas Deus conhece cada defeito. Quando tudo diz que não, quando a alma grita em solidão, há uma mão que não solta a sua, mesmo em meio à tempestade a rua. Jesus Cristo vai segurar as mãos, mesmo quando o mundo virar escuridão. Ele é abrigo, é paz, é salvação. Aceite Ele como seu Salvador e verá o milagre do amor. As madrugadas cheias de lamento são ouvidas lá do firmamento. Cada lágrima Deus já recolheu. Cada suspiro Ele entendeu. Você não está sozinho nessa estrada. A cruz não foi em vão, foi planejada pra mostrar que a vida além da dor e que no fim sempre vence o amor. Jesus Cristo vai segurar as mãos, mesmo quando o mundo virar escuridão. Ele é abrigo, é paz, é salvação. Aceite Ele como seu Salvador e verá um milagre do amor. Não importa o que você já fez, Ele te chama mais uma vez. Basta abrir seu coração e deixar Deus ser sua direção. Jesus Cristo vai segurar as mãos, mesmo quando o mundo virar escuridão. Ele é abrigo, é paz, é salvação. Aceite Ele como seu Salvador e verá.